WP 5362 on the ground at 03, vacate runway by right and contact to ground 121 the small niner. Exo right, ground 121 the small niner. Good morning. Salve, bom dia, o Trip 5362, livrou na sua escuta. Bom dia, Trip 5362, Alfa Aquilo, parte 3, a posição informada é número 62. Alfa Aquilo, parte 3, 62. América 239, do speed 2309. Número 2309. Controle o Oceaner 6312, vamos fazer um pequeno desvio de esquerda na Proa 025, já retorna para adiantar. Sim, Oceaner 6312. O Delta autorizado ingresso, reporte ANA de pronto, ajuste no 017. É 312, após desvio, autorizado direto Duna. Direto Duna, após desvio, 6312. Papá Mike Eco Delta autorizado, decola a pista 17, o vento 180 graus, 12 nós. Na 6312, informa chuva leve sobre o campo. Sim, isso, muito obrigado. Papá Mike Eco Delta, decolado 07, chame o controle em 120.8. 1208, Mike Eco Delta. 6 horas e 10, alterna Salvador. Trip 6570, táxi em frente, segunda direita via Índia, no ponto de espera torre, 198, direção 95, ajuste na 017, bom voo. Batida ajuste no 017, taxia pelo pátio, Índia, com espera 118,95, até cargo 6570. Controle, o Mike Eco Delta voltando. Pois não, Mike Eco Delta. Solicita proa direta acendendo para 1.500 pés da presente, se possível. Confirme. Solicita acender para 1.500 pés da presente, proa direta Maraty. Chame o controle em 120 decimal 8. Opa. Prossiga, Mike Eco Delta. Autorizado Salvador, Salvador, voo local, nível de voo 055, decola 17, Ingressa, curva direita, ingressa corredor axé, restrição no meu pé, aguardando a ascensão do controle. Acionando o transponder 0126, controle 1910, decimal 80. Cotejamento correto para acionamento Chimetor. 118.95, ajuste 1.17, bom voo. Solo Salvador, na escuta do TAM, Michael Tobral. Meu pé, ajuste na 097, autorizado final do procedimento TLS, aqui eu posso habilitar. 2.097, autorizado procedimento, 6.3.1.2. 7, para a posição Singer, número 8. Seja autorizado no Mike até o Bravo. Então, rebote do gate 7 para o gate 8, não é isso? Positivo, do gate 7 para o gate 8. Ok, informa o término. Ok, será feito, graças. Cargo 6570, ponte espera da pista no 0 graus. Abson 6570, bom dia, autorizado. Alinhar e decolar, pistão no 0, vento 190 graus, 1-1-2, rajada 1-5. Fiz alinhar e decolar da pista no 0, até cargo 4 para o Te aguarde, não vem aqui, Mike. Aguardo, né? 239, stand 2,000 feet, gate 1017, clear ILS final approach, post service. Down to 2,000 feet. 1017, clear the ILS 10 and we'll report established American 239. Controle, o ABSA 6570. ABSA 6570, decolar 212, chama o controle 120, decimal 8. 120.8, ABSA cargo 6570, obrigado, bom dia. Novo bem aqui, Mike, confirmando, acione 0260, após a decolagem, segue corredor forte, com curva pela esquerda. Novembro aqui, Mike, autorizado táxi, reporte na Oscar, um ajuste na 017. Uno no 8, decimal 95. 895. Torres Salvador, bom dia, Oceaner 6312. Oxenema 3002, continua em aproximação, reporte de pouso baixado travado, ajuste no 017. Gente, já está baixado travado, aguardando autorização. Livre pouso, pistão no zero, vento 200 graus, 12 nós, rajada 16. Gente, livre pouso, Oxenema 6312, confere a pista molhada? Pista úmida. Ok, obrigado. Salvador, mais Hotel Bravo, informando o término de reboque na posição Singer 8. Ok, gente, bom dia. Graças, bom dia. November Yankee Mike, autorizado o ingresso, reporte aliado e pronto, cabeceiro 17. América 239, complete final. Contact Tower 118.95. 1895, call. Salvador Tower, American 239, 10 mile final for the ILS 10. American 239 will continue approach, stand by, clearance to land, 10H1017. Stand by, clearance to land, 1017, American 239. Oxenema 312, no solo 16, libera direito, chame o solo em 121.9. Direito 219. Mike, mantenha a cabeceira da 17, informa o tráfego nacional da 10 sobre o marcador externo. Bom dia. 6312. Bom dia, Oxenema 312, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, 05. Mike, Eco Delta, 20 milhas, sudoeste do VOS, Salvador, serviço radar terminado, frequência ali para coordenação. Salvador, bom dia, gol 9083, autorização com fim de informação é aquilo. Bom dia, gol 9083, pronto, copo, com fim 360. Autorizado, com fim 360. Decola pistão na 0, direita após, cumpre o perfil da EL, lida após voa Motiva, onde intercepta faz o no meio para sair conforme a rota do plano. Acionando o transponder 5566, controle Salvador 120, decimal 80. 360 com fins aprovado conforme a rota, decora a pista 10, corre direita, na Dael Leda Motiva, transponder 5566, 208, o gol é o controle, o gol 903. Correto, informação, vai ficar no portão 62. Um 05, prossiga. Romeu, Guardião 05. Guardião 05, livre acionar, aguarde para decolar. Guardião 05, atente a esteira do Boeing 757-200 da América, livre decolagem, o vento 180 graus, 07 nós. American Airlines 239 on the ground at 20, vacate runway by right and contact ground 121 decimal 9. Right turn at 119, American 239. Guardião 05, copiou a torre? Voador azul 4489. Azul 4489, chegada BOF, desça para nível de voo 050. Ajuste 1097. Para o 050-10-17 o ajuste, azul 4489. Muito obrigado, a gente tem informação quilo que perdeu contato com o chão. Azul 4489, ciente, acione identificação. Identificou. Ground, good morning, American 239. American 239, approved taxi Alpha, maintain position before taxi Juliet. Alpha, hold short of Juliet, American 239. 05, livre decolagem, vento 180 graus, 08 nós. Deve ter colado, já prontou, guardião 02. Tem uma local de sobrevoo, de Alfa. Cidade Salvador, Salvador, voo local no meu pé, da coluna 7, esquerda pós, corredor forte. Aceno padrão 0171 no controle Salvador, 1-10-0-80. Tinha o número de atendimento correto para o acionamento taxicológico à torre agora, 198, décima 95, ajuste 2017, bom voo. Trip 5217, chegada bom, se autorizar direto bom. Desça para nível de voo 060, ajuste na 097. Afirmativo. Está presente, trip 5297, desse e mantenha 060. Trip 120, desce uma 8. November Alpha, livre acionar, chame para táxi. Controle Salvador, muito bom dia, Guardião 05. Guardião 05, prossiga. 05, 510, corredor axé, condições visuais, na sua escuta. Guardião 05, mantém-se em condições visuais, litoral sul, 510, em condições visuais, ajuste no 097. 10-17, condições visuais, 510, na sua escuta. Papa Adu, Gol 9083, está pronto para o táxi, tem 72 a bordo, Alterna Campinas, 3 horas e 18. Sete autorizado via parte de Alfa, ponto de espera torre no 8.95, ajuste na 097, bom voo na 083. Alfa, depois vai chamar 8.95, bom trabalho, bom no 083. Indy November Alfa, baixo para o táxi. Romeu, Índia November Alfa, autorizado táxi, reporte na ótica, ajuste no 07. Pelo. E o controle em 120.8. Controle 120.8, 93. Controle Salvador, bom dia, tá passando uma vez, vai que é na proa do corredor forte aqui, o número 6, na sua escuta. Apatango 9, Bianchi, Mike, mantém-se condições visuais, livre ascensão a 055, reporte 20 milhas, afastado Salvador. Livre ascensão 055, reportarei com 20 milhas Salvador, na BB Clyde. 9, Bianchi, Mike, quando possível, estimar de pouso. Guarde. Uma 7 da coluna 0, curva direita após. Cumpra o perfil Arbora Lefa, aceno transponder 5577, controle Salvador 120, decimal 80. Procedimento X-ray com a mara estabilizada, 4489. Controle após 622. Corte e fala pronto, se tiver questionamento, portão 1 não. 3079, pronto, cópia. Negativo, tanto escuta pra cima. Autorizado Guarulhos, nível de voo 340, da coluna 0, direita após, cumpre o perfil da EL, lida após a oposição Motiva, onde intercepta peso 1 na 0, após bridge, a peso 1 no meio, prossegue conforme a rota. Aciona transponder 5570, controle Salvador no 10-0, decimal 80. Autorizado para Guarulhos, nível 340, decolando da pista 1-0 com curva à direita, no perfil da Elena Motiva, a pêndulo 1-0, bride após a pêndulo 1-6, conforme rota do plano. Transponder 5570, controle 1208, 3179. 3179, cotejamento correto, confirmando que está na parte 3, é isso mesmo? Afirmativo, na remota. Ok, sim, toma pronto, a gente vai questionar. Ah, tem como arado, já está aqui. Gol 9083, contato radar, subir, mantenha 360, saída da EL. Atenção 360 na da EL, gol 9083. Já pode voar Motiva? Autorizado Lida, aguarde coordenação com o centro para poder voar Motiva. Gente, voando Lida, 9083. Geral, futurizado, ingresso, reponte alinhado e pronto, cabeceiro no 7. 3859, número 3 na aproximação, redução para 2309. 230 agora, para 3859. Índio November Alpha autorizado decolar, pista 17, o vento 180 graus, 07 nós, reporte na perna contra o vento da 10. Reportando na perna 10, perna contra o vento da 10, November Com 2197, autorizado direto, Duna, desça para 3 mil pés. Ajuste no 098. 098, descendo para 3 mil pés, direto Duna, 35217. Localizador 4489, azul. Azul 4489, complete final do procedimento ILS X-Way, chame torre 118, décima 95. Torre 1895, azul 4489. Muito obrigado. Bom pouso. Muito gentil, senhorita. Indiana Member Alpha, segue litoral forte, chame o controle em 120.80. Segue via litoral, controle 120.80, Indiana Member Alpha. Torre Salvador, azul 4489, bom dia, no ILS. Azul 4489, bom dia, continue a aproximação, reporte frente pouso baixado, travado, ajuste no 08. Reportará azul 4489. Faz corredor forte, 1.000 pés. Reporte 206, desafastado Salvador. Segui na via corredor forte, mantendo 1.000 pés. Reporta na 20 milhas fora, em geral memorável. Em November Alpha, confirma intenção do voo. CGL, Sierra November, Sierra November, Mike Echo, em geral memorável. Sim. Controle, Guardião 05. Guardião 05, prossiga. O Guardião 05 necessita um sobrevoo estreito a 500 pés na área do cabo. Sente, Guardião 05, mantendo-se em condições visuais 500 pés. Ajuste no 098. 108, 500 pés, condições visuais, na frente. Passando 1.80 com 9.083. Com 9.083, chame Centro Recife, 1.25, decimal 1, alterna 1.33, decimal 95. 25, 1.33, 95, com 3.903. Trip 5217 tem condições nessa proa interceptar com os localizadores, reportagem estabilizada? Firmo, reportagem estabilizada, Trip 5217. Trip 5217, sim, te desça para 2000 pés, ajuste na 098, autorizado final do procedimento ILS X-Way, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, a pistão no zero, reportagem estabilizada, Trip 5217. Direito chama 1-219, 1-4-4-9, vai livrar na última. Guardião 05, prossiga. Guardião 05, ciente em condições visuais, reporte parque de Pituaçu. Guardião 05, ciente, mantenha-se em condições visuais, reporte parque de Pituaçu. Guardião 05, ciente, chame torre 118-95. 3895. TAM 3859, redução para 2009, desça para 3000 pés, ajuste na 08. Ciente, redução 200, desce 3000 na 08, 3859, seguindo desvio à direita, 10 graus, agora na prova 220. Livre desvio, TAM 3859. Graças a Deus. Center on. Runway takeoff. Okay, 1 minute to take off. Salvador, Guardião 05. 05, mantenha a linha do litoral, reporte farol de Itapuã. Linha do litoral, reporte farol de Itapuã. Alfa, Red Cop. 20.05. 9.000 aqui, Mike, sim, se mantém ainda na escuta do controle. Na tela, escuta do controle, lá vem o drive. Não, o vento 180 graus, 099. Agilizando, cruzamento 1-0, proa do Graé, reportará na final, parte do Graé, guardião 05. 9.000 aqui, Mike, confirme estimado para ingresso na terminal de Aracaju e o tempo de sobrevoo no mesmo. Estimado Aracaju, mais 28 minutos está presente e lá eu só vou fazer o procedimento e retorno para Salvador. Call Q 5572. Sete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118-95. Reto final do X-Ray, 118-95, obrigado, bom dia, bom trabalho, 5521. Bom dia, bom pouso. TAM 3259, desça para 2000 pés, ajuste na 098, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000 pés, na 098, autorizado ILS X-Ray, TAM 3859, gente. 9 Bianchi, Mike, confirmará fazer toque arremetido em Aracaju? Afirmo. Sim, tempo total de voo. Total de voo em 3 horas e meia para o ingresso agora na terminal de Aracaju em 27 minutos. Gente, graças. Lá, trip. Já travado trip 5217. 5217, livre pouso pista 10, vento 180 graus, 09 nós. Realizado pouso trip 5217. Guardião 05, Solos 42, frequência livre, bom dia. Salvador é o gol 1160, bom dia, cruzão 180 para 150. Gol no 1160, chegada a mar e desce para nível de voo 050, ajuste no 098. 050, 10, 18, gol 1160. Botão 3859 estabilizado, ILS X-Ray Composite. São 3859, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118, decimal 95. 1895, são 3859. O Xanair 6225, para o pushback de acionamento. Xanair 225, olhando a equipe do Sony, fala para o táxi. Vai chamar o táxi, 3225. 59, vai passar onde a terra acabou a vista. São 3859, bom dia, continue a aproximação. Reporte trem de pouso baixado travado, ajuste no 08. No 08 já está baixado travado, são 3859. Autorizado de TAP, gol no 160. TAP, obrigado, viu? Pesado pouso no 10, sente na 3859. Solo Salvador, muito bom dia, 35217, livrou, escuta. Bom dia, 5217, Cruze Alfa, Aquilo, parte 3, posição informada número 5. Aquilo, parte 3, posição é a 5, grado, 35207. Siga, Copa Serra, bom dia, informação é cristalina. Guardião 05, ciente, mantenha as condições visuais, ajuste no 098, mantenha o litoral sul, reporte Parque de Pituaçu. Terra Novembro Yankee Tango, nível de voo 180, plane Yankee, decola na série de direita após, cumpre o perfil arbor, após DCT, conforme a rota do plano. É a Terra no transponder 5562, controle Salvador 120, decimal 80. Papá Romeu, Índia, November Alfa, frequência ali para coordenação, 19 milhas, nordeste do VOS Salvador, serviço radar terminado. O Sony 121.9, bom dia. 9, bom dia. Só para nível de voo 050, ajuste no 098. Fala no 018, desce para 050. Do 79, coordenação Pix de Sol e fala pro táxi. Tive feedback acionamento também do 79. 35384, chamou? Primo, autorização para o Maceió. Centro da informação Lima. E agora cópia para a saída PUCA de Maracaju. 3259, lembrou. 9, Alfa, Juliette, portão 4. Alfa, Juliette, portão 4. Poxa, né, 6225, 89, a bordo, 3 horas e 15, Fernando Goiânia, pronto, táxi. Direita, via Índia, ponto de espera, torre, 98, decimal 95, ajuste na 0118, bom voo. 10018, agora, direita, Índia, torre 1895, boa. Guardião 07 passando o Pituaçu. Guardião 07, ciente, para ingresso no circuito Chame Torre, 118, decimal 95. Torre 118, 95, obrigado. Copia. Autorizado Maceió, nível de voo 190, decola pistão 90, curva esquerda após, curva Chupuca, Jama após Aracaju, Golfo 677. Acena transponder 5001. Controle Salvador 120, decimal 80. Atualizado Maceió 190, decolado 10 com curva esquerda na PUCA, Aracaju. Após Golf 677, 5001, 1208, controle de saída do trip 537. Aparece confirmando a saída PUCAJAM após Aracaju. PUCAJAM, Aracaju. Chama pronto, parte 3, espera que acionamento. Até amanhã. 225, autorizado, alinhar e decolar, pista no zero, vento 160 graus, 099. Livre, alinhar e decolar, grau no zero, Xanel 622. Guardião 07, livre pouso no Graé, evite sobrevoo na Taxiway Oscar, o vento 160 graus e no 09. Livre pouso, evitar o sobrevoo, o Guardião 07. O 160, desça para 2000 pés, ajuste no 098, autorizado final do procedimento ILS-XUE, reporte estabilizado. descende para 2000 pés com 1098, reportaria estabilizado no X-ray, 1160. Né, 6225, decolada 51, no chama o controle em 120.8. 208, bom. Lojão 07, no solo 52, frequência livre, bom dia. 6225. Né, 6225, contato radar, saída Arbo, sub mantenha 340. Arbo 340, chinelia 225. Salvador para o táxi 3179 com 222 a bordo, autonomia 0354, alternando galhão. Corrido, 224 é o POB. Ajuste na 08. Ei, bate 1, indo e alto, ponto de espera, torre na 8, edição 95, ajuste na 0, 18, bom voo, 379. E a parte 6, bate 1, bate 1, indo alfa, comando pronto no ponto de espera, torre 118, 95, 76, 179, obrigado, volta mais. Serra, prossiga. Decolado do Serra Índia, Eco Índia, com destino em Cabo Forte, Serra Juliette 90R, está com 04 a bordo, acionado 0277. Qual é o tipo do equipamento? É o Romeu 66, cara. Romeu 66, gente, confirme irá fazer toque, irá fazer sobrevoo na Praia do Forte? Negativo, é pouso, pouso no Serra Juliette 90R. Gente, então vai manter o nome o pés ou 500 pés? 500 pés, cara. A gente reporte, né, a 20 milhas da passada de Salvador. Vai reportar 20 milhas horas do Bravo Serra Serra. Controle, Oxenay 63, eu tô tomando pro A220 devido a uma afirmação. Próxima posição, bom. Perisco 58, decolada 10, à esquerda, Puca, Jambo, Aracaju, 120.8, 5015. Então, 3179, bom dia. A linha decola sem parada? Afirmativo. Autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 170 graus, 109, então 3179. Livre alinhar e decolar, 3179. Brasília, 360 é o nível, prossegue após o 1-7 da coluna 0, direita após, cumpre o perfil Arbor, após elefo. Aceno transponder 50, no 6, controle 120, decimal 80. Autorizando Brasília, 360, pilotos Zulu 1-7, decolada 1-0, com primeira curva direita da Arbor, elefa. Transponder 50, no 6, controle 108. Correto, chama pronto, pushback, acionamento, portão 8. Semana, na 3. 304. Para 4 mil pés, ajuste Salvador 1018. Salvador 1018, desce para 4 mil, 963. Contra de Salvador, bom dia, papapá, Romeu Lima. Pessoa 1 no meio, persegue conforme a rota do plano. Aciona transponder 5002, controle Salvador 120, destino 80. Romeu 44, pode colocar 0140, papá Romeu Lima. Gente, vai manter 500 pés até Serra do Leste Nova Bianca. Afirmo, 500 pés, rota forte. Gente, é pós 20 milhas da faixa de Salvador. Cortará 20 milhas e durante o TR o papá Romeu Lima. Intercepta Pesolão no zero, faz bridge e Pesolão no meio para sair conforme a rota. Controle Salvador, bom dia, até 3179, passa 1000 pés na Dael. Romeu, acelera com o POB. 3 é poste 20 milhas fora. Eu confirmo o estimado de pouso. 1, 2, 2, copiado. O Mike é cuidado do chame torre na frequência do CTU. 1, 2, 3, 4, 5, hoje. E aí, mantenha 1-7, alinha e mantenha. Informação? Sim, foi pro 3179, vim pro 340 na seta da El, Leda Motte. Cato, subindo ao 340 da El, Leda Motte, versão 3179, autoriza, Leda? Autorizado. Cato. Controle Ocean, né, M3-1-1, solicita Duna da presente, tá completamente solto, né? Na 6311, autista para 2000, autorizado Vaduna, reporte estabilizado. 2000, autorizado Duna, acho, né? 6311, reporte estabilizado. Tô eu, papapá, Mike Delta. Mike F. Delta, autorizado o cruzamento da final da 10, reporte na final da 17. Passar na final da 7 pela direita, Mike F. Delta. A 225 chama o centro Recife na frequência 1260, alternativa 1288. 260-1282. Eco Papa Serra, aguarde, tem um helicóptero na perna contra o vento da 17. Então, perna do vento pela direita da 17. Paulo, por favor, consiga no 6312, está aguardando algum traço, vou passar a calda aí. Estimativo, a TR está no pátio 3, já finalizou o push para iniciar o táxi agora, pode coordenar com a equipe de solo, pode mesmo cruzar a retaguarda, está autorizado o início do pushback e acionamento e forma a equipe de táxi, mais 3-1-2. Poxa, quando ele pediu o push, o trip estava recém começando, cara. Ok, vou aguardar então ele passar, depois eu inicio. Para o táxi, o trip 5384 está com 5,6 no POB, autonomia de 3 horas e 20, alterna Salvador. Está autorizado minha parte de alfa, ponto de espera torno 18, decimal 95, ajuste no 0, 18. Autorizado, pátio alfa do ponto de espera da 10, torre 1895, obrigado. Salve Salvador, bom dia, gol no 1-60, litrou na foto. 1-60, ingresso alfa, mande a posição da Juliette. Alfa, mantendo da Juliette, o César. Direção final no 7, o Mike Eco Delta visual com o tráfego aeronave na cabine 7, está colado no momento. Afirmativa, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso do Mike Eco Delta. Delta. Eco Delta, livre pouso, pista 17, o vento 170 graus, 109. Delta. Estabilizando o processador de Chanel MS3. Chanel MS3, 111, também torre na frequência 1.9.95. 1.9.95, torre, bom trabalho. Bom pouso. Bom dia, TAN 3663, Cinta Lima, autorização Guarulhos. 3663, está autorizado Guarulhos, nível de voo 340, decola pistão na 0, curva direita após, cumpre o perfil da EL, lês após uma posição mótila, onde intercepta pêndulo no 0 e prossegue conforme a rota do plano. Vai acionando o transponder 5022, controle Salvador 90, decimal 80. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola da 1-0 com curva à direita da El Leda Mótica, após Upezulu 1-0. Acionando 5022 e o controle Salvador 208, 3663 no 2. Chama pronto, postulei com acionamento 3663. Chama. Juliette, o nono 60.